A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas aqui na Rádio Antena Web. E para quem não sabe o que são Grandes Músicas, pois muito bem. Grandes Músicas é um programa que lhe traz, durante 60 minutos, grandes músicas. É uma grande novidade, não é? Eu passo a explicar melhor. São músicas que têm de ter, no mínimo, duração de 8 minutos. Ou seja, não são necessariamente grandes sucessos, mas também poderão ser, já que na passada semana conferimos alguns. Stairway to Heaven, por exemplo, era uma dessas músicas. Nós hoje vamos ter aqui outras músicas que... Há aqui uma que é um maxi single, há aqui outra que não é mesmo um maxi, embora possa parecer, que é mesmo uma grande música. Aliás, não é a única. Nós temos aqui algumas que são assim. Bom, eu não vou alongar mais, para já vou-lhe trazer a primeira desta noite. É um medley, ou desta tarde, não dizem. É um medley. E é um medley que traz músicas dos anos 80. É verdade. É um medley que dura mais ou menos 9 minutinhos e que lhe traz então música da década de 1980. Mas está uma coisa muito bem feita. Aliás, não é a primeira vez que eu vou passar esta música. Não é. Não é a primeira vez, porque ela de facto já passou noutras ocasiões e é de facto um grande medley. Vamos ouvir então o medley dos anos 80, chama-se Beat Perfect, e é então com ela que vamos iniciar a edição de hoje de Grandes Músicas. This is a journey into sound. Okay, we have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Yeah. Enjoy it live. We'll be right back. acabamos de ouvir então esta grande batida, estas grandes músicas da década de 1980. Agora vamos ouvir uma outra música que é bem conhecida a todos nós também, aqui da Radio Antenweb. Eros Ramazzotti traz-nos La Música Es. A música não foi um sucesso internacional, aliás, eu creio que este tema nunca chegou a ser single, embora o tenor André Bocelli também tenha cantado, mas creio, pelo menos pela voz de Eros Ramazzotti, nunca tinha chegado a ser um single. Mas é sem dúvida uma música muito bonita e eu gostava de partilhar consigo também neste contexto. La Música Es, o tema de Eros Ramazzotti. Sabe quanto é que dura? É verdade, dura 11 minutos. A música Beat Perfect durava mais ou menos 9. Esta durou 11 e é a maior que já passou aqui no Grandes Músicas. Programa que tem imensas edições já. Duas. Vamos à música. Musica es mirar hacia lo lejos dentro de ti mismo. La luz en un reflejo al fondo del abismo. Es la inmensidad del cielo azul. Mi inquietud, sin darme cuenta, sé que todo en torno a mí, música es la danza regular de tu pecho respirando junto a mí. Fiesta de tus ojos siempre que me miras. Tú, y tu alegría cuando ríes. Tú, tan solo tú, y la armonía que te mueve, te escucharé por ser tan solo para mí, por mí. Música es, música es, música es. Thank you.

música. Eartha Kitt, Where Is My Man? Lembra-se desta música? Foi um sucesso da dance music dos anos 1990. Mas já em 80 havia sido lançada esta melodia. Esta música de Eartha Kitt, que apareceu num cenário muito dance, e apareceu aqui com um maxi single que está, na minha opinião, extraordinário. Tem 10 minutos e 6 segundos. Tem uma batida fantástica, mas isso não é surpreendente. A década de 80 foi mestra em batidas espetaculares. Mas mesmo a própria sonoridade está algo fantástico. Este Where Is My Man é realmente de se lhe tirar o chapéu. Partilhei então convosco, estimados ouvintes, na segunda edição de Grandes Músicas, para esta tarde de 27 de junho de 2011, a versão maxi single de Where Is My Man, Eartha Kitt. take me to Monte Carlo, Saint-Tropez. And eventually, Tiffany. Estamos quase no final da nossa emissão. Faltam sensivelmente 20 minutos. Num programa de 60 minutos, 20 minutos ainda é alguma coisa. Mas no nosso de grandes músicas, só quero dizer que vamos ter mais dois temas. O primeiro vem já a seguir. É dos Pink Floyd. Chama-se Steep. É uma música que creio mesmo que chegou a ser single. E até a ser sucesso. Mas, claro está. Para não variar, as rádios tinham, porque só tinha que podia ser, não é? Tinham de, portanto, cortar partes da música, não é? Cortar, portanto, digamos que fazer aquilo que se chama de uma radio-headed. Ou seja, uma edição de rádio, uma música que tenha talvez uns 5 minutos, por aí. Pronto. Mas aqui nós vamos aqui ouvir a versão completa de Sip. A música dos Pink Floyd. E daqui a pouco eu volto para as despedidas. Até já! Chegamos ao final de grandes músicas. Muita calma, muita serenidade com este Sip de Pink Floyd. Vamos acabar com Renato Russo e o tema La Vita è Adesso. Uma música de 9 minutos e 4 segundos. Também muito bonita, embora mais mexida do que esta. Mas enfim, diferente, vá, diferente. Porque estas duas músicas são de grupos, ou são de nomes da música totalmente diferentes. Pink Floyd mais para o rock. O Renato Russo, não. Não de todo. Vamos então fechar com La Vita è Adesso, tema então de Renato Russo. E é com ele que eu me despeço. Na próxima semana conto consigo para mais uma edição de Grandes Músicas. Fique bem e até para a semana. La vita è adesso, è il vecchio albergo della terra, di ognuno in una stanza, in una storia, di mattini più leggeri, cieli, smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderà cantare. Non sai perché la vita è adesso, nei pomeriggi appena freschi che ti viene sonno e le campane girano le nuvole e piove sui capelli, sopra i tavoli, dei caffè all'aperto e ti domandi incerto chi sei. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu che spingi avanti il cuore e di lavoro duro, di essere un uomo e non sapere cosa sarà il futuro, sei tu. Nel tempo che ci fa più grandi e sono in mezzo al mondo, con l'ansia di cercare insieme un bene più profondo, e un altro che ti dia respiro e che si curi verso te, con una testa di volersi di più senza capir cos'è. E tu chi mi ricambi gli occhi in questi istanti immenso, sopra il rumore della gente, dimmi se questo ha un senso. La vita adesso nell'aria tenera di un dopo cena in musica, i bambini contro i verdi ratti che si lisciano come gattine, stelle che si appicciano ai lampioni, mentre ti chiederai dove sei tu. Sei che porterà il tuo amore per cento e mille strade, perché non c'è mai fine al viaggio, anche se un sogno cade. Sei tu che ha un vento nuovo tra le braccia, mentre mi vieni incontro, e imparerai che per morire ti basterà un tramonto. Vale di più della malinconia. ed in qualunque sera ti troverai, non ti buttare via e non lasciare andare un giorno per ritrovar te stesso, figlio di un cielo così bello, perché la vita è adesso, oh, adesso.